para um só momento. É assim que chego às gentilhas do meu novo pensamento. E se viajo o mundo inteiro com meu canto, não paro num só momento. É assim que chego às gentilhas do meu novo pensamento. É preciso pensar pra depois agir. Se você quer dançar, pois se junte a mim. Já fui a Ipanema, também ao Japão, Cogumelo, Hiroshima, tenho o Cubatão. Se eu sei, eu não sei, você que vai dizer. Se meu canto satisfaz sua cabeça pra valer. Se eu sei, eu não sei, você que vai dizer. Se meu canto satisfaz sua cabeça pra valer. Bora, bora, bora. Ali, Olodum! E bora, bora. Vamos embora. Chegou a hora. E bora, bora. Vamos embora. Chegou a hora. E se viajo o mundo inteiro com meu canto, não paro num só momento. É assim que chego às Antilhas do meu novo pensamento. E se viajo o mundo inteiro com meu canto, não paro num só momento. É assim que chego às Antilhas do meu novo pensamento. É preciso pensar pra depois agir. Se você quer dançar, pois se junte a mim. Já fui a Ipanema, também ao Japão, Cogumelo, Hiroshima, tenho o Cubatão. Se eu sei, eu não sei, você que vai dizer. Se meu canto satisfaz sua cabeça pra valer. Se eu sei, eu não sei, você que vai dizer. Se meu canto satisfaz sua cabeça pra valer. E bora!